parar de caô, deixar de gracinha. Aqui quem manda é nós, eu vou abafar suas caixinhas. Parar de caô, deixar de gracinha. É Minas Paredão que te faz perder a linha. De gracinha, é Minas Paredões que te faz perder a linha. Para de caô, deixa de gracinha. É Minas Paredões que te faz perder a linha. O papo tá dado, vocês têm que respeitar. É Minas Paredões, na pista pra esculachar. O papo tá dado, vocês têm que respeitar. É Minas Paredões, difícil de superar. DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG. É Minas Paredões, fazendo a terra tremer. É Minas Paredões, fazendo a terra tremer. Bota a cara, bota a cara. É Minas Paredões, que vai te tacar uma mala. Oi, bota a cara, oi, bota a cara. É Minas Paredões, que vai te tacar uma mala. É Minas Paredões, que vai te tacar uma mala. Paredões, bota a cara pra tu ver. Fechou com o MC Douglas e o Pablo MG. Fechou com o MC Douglas e o Pablo MG. É Minas Paredão, é Minas Paredões. Sacudido todo, causando muitas emoções. É Minas Paredões, é Minas Paredões. Tá abalando tudo, causando muitas emoções.